Deus te prometeu vitória, então pra que temer? Pra que tanta ansiedade? Creia, Deus vai resolver. Teu desespero não te leva a nada. Esse desejo incontrolável não faz bem, porém sufoca simplesmente o frágil coração. O caminho que o meu Deus traçou, amigo, pra te exaltar, é tão forte, tão seguro, nenhum inimigo pode atrapalhar. Principado, potestades e dominadores, todos eles aos seus pés hoje se renderão, pois já foi decretado e selado com sangue lá da cruz. Deus assina um grande projeto, está tudo certo, você vai reinar. Amigo, pra te exaltar, é tão forte, tão seguro, nem o inimigo pode atrapalhar. Principado, potestades e dominadores, todos eles aos seus pés hoje se renderão, pois já foi decretado e selado com sangue lá da cruz.